fria, onde a ordem é a prisão. Há quem queira ser ouvido, mas o medo faz calar a voz. Mas então a faísca acende como um trovão prestes a rasgar, e a chama que estava adormecida começa a incendiar. Levanta e grita bem alto, ninguém vai te segurar. A vida é um palco aberto e você é a estrela a brilhar. Carpe diem, pega um momento, o mundo é teu pra conquistar. Cada verso é uma explosão e ninguém vai te parar. Eles tentam te montar, te prender, te controlar, mas por dentro algo explode, não tem como segurar. Com cada acorde que ressoa e cada batida que ecoa, você sente que é agora que a revolução vai começar. Levanta e grita bem alto, ninguém vai te segurar. A vida é um palco aberto e você é a estrela a brilhar. Carpe diem, pega um momento, o mundo é teu pra conquistar. Cada verso é uma explosão e ninguém vai te parar. Na batida do tambor e no riff da guitarra tocar, você encontra a coragem de tudo desafiar. Não há corrente que te prenda, nem muralha pra impedir. Quando o som ecoa alto, é impossível resistir. Levanta e grita bem alto, ninguém vai te segurar. A vida é um palco aberto e você é a estrela a brilhar. Carpe diem, pega um momento, o mundo é teu pra conquistar. Cada verso é uma explosão e ninguém vai te parar. Yeah. Então rasgue o céu com a sua voz, deixa o mundo inteiro ouvir. Pois quem tem coragem e fogo jamais vai desistir.